aí, pessoas? Aqui é Jorge Augusto e referências. Muitas referências. Aqui é a Sersara e vim falar da mulher que simplesmente criou o casal da minha vida. Okay. Boa noite. Olá, aqui é a Sara. Sim, tem duas Saras nessa chamada. E nem só de amizade se vivem os primos, não? Diferente. Só que eu ia falar, eu vim aqui dizer que nem primas são primas totalmente. Nossa, um show isso. Ok, o meu ficou muito bugado, mas beleza. Então o seu tá melhor. Olá, que é Geisa. Vamos ver se as primas são primas mesmo, comparado com as meninas. Todo mundo falando a mesma coisa, né? Vai, vamos. Traduzindo, todo mundo aqui tá animado com o quê? As primas. Receita básica para um anime de sucesso. Coloque uma voz de Toru Furuya e outra de Kotono Mitsuishi. Né? É. Isso daí é uma referência que o famoso vai explicar mais tarde. Por favor. E é isso aí, pessoas. Hoje é um episódio hiper, hiper, hiper especial. Claro que, primeiro de tudo, nós vamos falar que este episódio é o segundo nosso da campanha deste ano do podcast É Delas, criada pela Homérica Mendes e pelo Sr. Basso, lá do Leitor Capuloso, e que todo ano, no mês de março, tem sempre a temática feminina e trazendo mais mulheres para a nossa podosfera. E o Anime Sphere não podia deixar de lado fazer a mesma coisa. Para começar, nós apresentamos aqui, pela primeira vez nessa indústria vital, a primeira dama da bagaça toda, Geisa, meu anjo. Seja muito bem-vinda, bagunça. Obrigada a todos. Fico feliz em participar. Ela sempre... Todas as nossas ouvintes mais assíduas lá no bate-papo, Sara Niméria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. E dessa vez, confirmando... Aliás, dessa vez a gente consegue trazer até a filha do Balão de participante. E nós trazemos uma membro fixo nova. Sim, senhores, Sir Sara, vocês que já ouviram lá no Paranerd, agora ela é membro fixa aqui do Anime Sphere. Seja muito bem-vinda, Sir Sara. Olá, gente, vim aqui aportando diretamente, quase de outros mundos para cá. É? E para quem não entendeu, para quem não entendeu lufas nenhuma do nosso tema de hoje, nós voltamos com um dos nossos programas que mais foram bem quistos pelos nossos ouvintes, os especiais de mangakás. E hoje nós vamos falar sobre Naoko Takeuchi. Vocês querem saber a obra mais famosa dela? Fica com a gente. Sir Sara. Oi. Começa trazendo um pouquinho de quem é a nossa querida Naoko Takeuchi. Vamos lá, então. Muitos de vocês devem conhecê-la pela sua obra famosa, que a gente já vai chegar lá. Porém, ela é uma senhora que nasceu em 1967, no dia 15 de março. Eu buguei um pouquinho. Quase que eu fui em abril e voltei. Ela nasceu na cidade de Kofu, província de Yamanashi-ken. Ela é casada com outro famosíssimo mangaka que muitos conhecem pelo seu famoso Hiatus, que é Yoshihiro Togashi. E ela é casada com ele desde 1999 até hoje, e os dois têm dois filhos. Os nomes, infelizmente, nunca foram revelados. Exato, mas isso aí é da cultura deles, né? No, normalmente pessoas muito famosas do Japão, isso entra tanto idols, mangakas, atores e afins, eles não gostam de falar da sua vida particular, porque assim como nós vemos com os fãs BR que costumam ir no Twitter xingar o autor, autores de Bleach, fãs de Bleach, eu sei o que vocês fizeram no final de Bleach. O Então, Iti, nós sabemos o que você sofreu. Exato. Iti, não, outro que também sofre é o Masami Kurumada. Que é, uma, é inclusive, é um fato que eu cito muito. Eu acho que foi ano retrasado. Ele fez 45 anos de carreira. O pessoal, em vez de dar parabéns pra ele no aniversário dele, não, o cara já não usa a internet. Ele abre o site dele pra ganhar parabéns. Vai os bonitos latinos ir lá xingar o cara querendo Next Dimension. Parabéns pra vocês também. Então. É, mas o Kurumada meio que é masoquista, né? Ele quis sofrer trazendo o ômega, né? Olha, eu tenho motivos para defender Kurumada. Em outro momento a gente pode defender ele, aí eu vou ser advogada do diabo. Então vamos fazer o seguinte, deixa pra você defender ele quando a gente fizer a especial do Kurumada, combinado? Combinado. Agora vamos voltar pra Naoko. Né? No caso, como eu tava falando, a galera lá não gosta de abranger a vida particular, porque o pessoal de lá, diferente daqui, eles costumam realmente ser um pouco stalkers demais. Os caras brigam por conta de tampa de bueiro com o nome de Love Live, das idols de Love Live. Imagina o que vão fazer com filhos de mangakas. Sendo que os caras chegam a ameaçar os mangakas por conta de finais e afins. Então não é interessante. Então possivelmente nunca vamos saber o nome desses dois filhos dos dois. Algumas curiosidades sobre ela. E acho que na primeira curiosidade a gente já vai saber alguns pontos. Ela gostava de usar uniformes de marinheiro. Que foi ela que fazia parte do clube de astronomia. O que explica muito da origem de do quê? De Sailor Moon. Que é somado a algumas lendas da cultura japonesa, como Tsuki no Uzagi. Pra quem não conhece a lenda de Tsuki no Uzagi, é basicamente o coelho da lua, onde, por meio de algumas figuras mitológicas, coelhos moravam na lua e lá eles batiam com os famosos coelhinhos de arroz. Uhum. E aí vem o nome original da Sailor Moon, que é Uzagi Tsukino. Ou Tsukino Uzagi. Sendo no Japão o Uzagi Tsukino, aqui no Brasil vocês conhecem ela como Serena Tsukino. Que tem a referência mais pro fim, por conta de ser a rainha Serenity. Talvez, não sei. Isso só quem traduziu pro português vai saber dizer pra vocês. Na verdade, quem traduziu do japonês pro inglês, né? Porque era o nome E do inglês pro português. E vamos combinar, anos 80, gente, não espera explicação de amigas. Com certeza. Os caras chamavam o Kamen Rider Black de Black Sun. Sendo que a tradução era Sol Negro. E o pessoal confundiu tudo naquela época. É, aí tipo, senhor, Sun de Black. Eles pensaram em Sun de Senhor. Na tradução ficou Senhor Black. Ai, gente, é horrível. Eu adoro a dublagem antiga, mas ao mesmo tempo odeio. Né? Você só gosta enquanto você não descobre esses detalhes. Depois que você percebe esses furos, fica a sensação duvidosa. Você os gosta clássicos. Exato, um dos clássicos na minha vida. Jabu de Capricórnio. Pelo amor de Deus. Sendo que o correto é Jabu de Unicórnio. É doído. É dói. Hoje em dia eu tava de parifesonar. E Maria Santos, continua aí com as curiosidades, por favor. Ela... Nossa querida autora, mangaka, ela se formou na faculdade de química e por isso ela teve uma boa base de formação farmacêutica, podendo até mesmo trabalhar na área. E por isso, às vezes, tem em breves momentos uma pegada um pouco mais técnica, específica, que não é muito comum, porém, se prestar atenção, todos são embasados. Dada essa experiência. Veja, por exemplo, como a Amy, a Sailor Mercury. Aham. Falava, ela tinha muito jargão técnico de química. Sim. E é também o nome dos inimigos são nomes de pedras preciosas. Sim. Uma coisa interessante da Naoko também é o fato de ela é uma das poucas mangakas da época que misturavam muito os conhecimentos pessoais, acadêmicos da vida, com partes do mangá. Atualmente, o que mais me vem aqui na memória refrescada é o Osamu Tezuka. Ele é um médico, ele era um médico formado. E em cima do médico formado dele, ele fez o Blackjack, que é um dos personagens principais dele, que é totalmente, tem jargão técnico pra caramba ali. Osamu Tezuka, você vê num próximo episódio de Especial Mangaka aqui no Anime Sim, com certeza. Vamos ver. Deixa eu só perguntar, porque você levantou até a questão. Porque pra mim, a Naoko, pro ocidente, na visão ocidental, ela é até mais importante que a Rumiko Takahashi, né? Pois sim. E cara, quando eu penso no tudo que a Rumiko fez, né? Ela fez obras animais e tudo, só que realmente elas não tiveram o impacto que a obra principal da Naoko teve. Você também vê isso da Rumiko ou não? Como é que você pensa? Pode falar aí, sir. Ok, referente a isso. O referente a Sailor Moon é a mesma opinião que eu tenho de Dragon Ball e Cavaleiros. Veio por ocidente, no momento certo, na hora certa. Porque se Sailor Moon não tivesse vindo naquela época, não teria estourado como estourou durante. Por exemplo, se ele tivesse 5 ou 10 anos após que ele tivesse vindo, não tinha dado aquele tchan. A mesma coisa que aconteceu com o Hanma, o e-mail da Rumiko quando veio. Quando veio, não estourou tanto. E acabou que, se parar pra pensar, Sailor Moon foi a obra master da Naoko. Isso é na França, que ela também pegou a Europa, então tem França, tem Itália, tem Estados Unidos, que é uma coisa muito difícil. Até nos Estados Unidos o pessoal gostou de Sailor Moon, coisas que poucos mangás daquela época conseguiram. Eu cheguei a ver aquela convenção de 2014, que eles reuniram os dubladores americanos, todos a caráter vestidos com seus personagens de Sailor Moon, pra dublar cena dublar cena do mangá. Ou seja, eles têm basicamente a mesma vontade, gosto de mangás, dos animes, que a gente tem, por exemplo, o Cavaleiros, com a dublagem brasileira. Exatamente. Então, isso, que é uma coisa muito rara, porque o americano, nesse ponto, ele evita muito. Por exemplo, você vê isso em séries próprias deles, da DC, da Marvel, etc. Mas séries japonesas eu nunca tinha visto. Sim, e a Rumiko, o caso da Rumiko é, lá no Japão, se a gente for pegar a base do que ela fez, ela é bem conhecida, Inuyasha, Hanma Inmail. Só que quando você vai pro ocidente, o que ela perde no ocidente é que ela não veio na época certa. Ou então veio na época certa, mas já tinha uma dominação, já tinha o mercado sido tomado por outras obras que não deram espaçamento. Tanto que só no futuro, quando a gente entrou nos anos 2000, que obras grandes como Cavaleiros, Sailor Moon e Dragon Ball foram perdendo espaço para obras como Naruto, One Piece. One Piece, ele não é abrangido aqui no Brasil, foi começar a abranger agora com mangá. Mas desde aquela época, desde os anos, acho que se não me engano, 2002, 2003, que é quando os Scanlators começaram a vir com mais força para cá, que o pessoal achou One Piece. Mas em quesito anime, Naruto foi um dos primeiros dessa nova geração que caiu também como uma bomba. Se não tivesse vindo naquela época, não tinha estourado como estourou na época. SBT que eu diga, né? É tanto que o musical da Sailor Moon saiu do Japão e só foi se representar lá nos Estados Unidos, né? Exato. Foi a única vez que saiu do Japão. Sim, e inclusive a Takarazuka Revue, que é uma companhia de teatro muito famosa no Japão, que é só mulheres que participam, e que o início da Takarazuka Revue também tem certa base como influência na Naoko Takeuchi, porque ela, se você parar pra pegar a obra de Sailor Moon, só tem um homem na obra direito, que é o Mamoru. O resto é mulher. Na verdade, tem assim, só tem um homem com um personagem base. Tem vários homens pela obra inteira, só que eles não recebem a devida atenção. Por exemplo, você tem o Shingo, que é o irmão da Ozaki. Aliás, inclusive, que é uma das curiosidades, dentro de Sailor Moon, os pais e o irmão da Ozaki, os nomes são dos pais e do irmão da Naoko. Sim. Quer ver uma outra coisa? Vocês falando aqui, até me lembrou... Cara, então a Sailor Moon seria como se fosse o impacto que o Pantera Negra teve. Porque, por exemplo, com o Pantera Negra, eles até, muitos negros até falaram, agora os brancos vão sentir porque tem cota pra branco. Tipo, vai ter dois personagens, tirar dois personagens brancos praticamente que são relevantes no filme inteiro. E aí na Sailor Moon você tá vendo assim, meninas falando de meninas fazendo coisa de meninas, né? É, no, que a parte masculina da coisa, né, é muito pouco vista. É, e aí, claro, eu, por exemplo, como fã de mechas, isso contrasta bastante com a visão da maioria dos mechas, que são praticamente só masculinos, né? Muitas das vezes botam as meninas assim, em situações até vexatórias, etc., sexistas e outras. É, e aí vocês estão falando que ela foi só tinha mulheres em volta, né, todo seriado, e aí eu tô pensando, poxa, me fez referência até ao Pantera Negra por conta de representatividade. Aproveito. Na verdade, Sailor Moon não é nem só representação feminina, né? Mas só que aí a gente vai abordar isso mais pra frente. O legal, assim, que antes da carreira dela como mangaka, ela atuou como uma sacerdotisa do tempo de Shiba e da Eijingo. Basicamente, ele fica ali próximo, fica o quê? Uns 10 quilômetros ali do centro de Tóquio. E ela atuava lá como sacerdotisa, e foi aí que ela ganhou a referência e a experiência de falar de coisas como exibidas como a Silver March. Uhum. Esse grande domínio de conhecimento dela dá pra se perceber nas influências, seja da a ideia dos rituais para as trocas, as transformações, por assim dizer, de ter esse momento especial. É um ritual, é um momento de transição. E isso, sem querer, evoca, claro, esse ponto da carreira dela. Esse ponto. Só digo para vocês, nesse momento aqui, abraço Artemis, que poderia discorrer por 3 horas seguidas a respeito de rituais. Jorge, espero que um dia não façam um anime de mecha com sacerdotes, tá? Com parte religiosa forte. Porque senão, se juntar os dois, você vai ter um discurso do Fidel Castro. 12 horas, 16 horas. É que você, na época, não fazia parte da equipe do Famondes. Mas se você soubesse o que foi o nosso episódio 73 de Your Name, Kimi no Na wa, do Makoto Shinkai, juntou a Artemis e o Dan falando sobre mitologia japonesa. Imagina o quanto que deu. Exatamente. Não foi legal. Agora corta aquela verdade, dica muito antiga da cultura. Sempre que ela vem de história. Muito pelo contrário, foi muito bom. Os ouvintes puderam ganhar muitas referências da obra. Pessoal, sobre das referências da Naoko, né, um dos principais mangás que ela gostou, que era Candy Candy, ele foi lançado como anime e ele veio aqui pro Brasil na mesma época do Pinóquio, né? Ele é um anime bem antigo, eu mesmo assisti, como eu falava, eu assistia no colo da minha tia, que minha tia gostava de assistir, e era assim, era bem episódico, era uma outra época, né? Se não me engano, era de 70 e pouco. Aquele acho que de 70 e pouco a animação. E, com certeza, foi um dos, em várias listas, um dos, junto com Voz Adversários, um dos animes mais lembrados. Eles são aqueles animes basais, que vários outros mangakás beberam desses mangás, dessas histórias para criarem seus universos. Então, com certeza, tipo, vou falar assim, a Dani Eva, né? Mas no caso da Candy Candy, ela ganhou o prêmio em 77. Ela começou a ser 76. Passada. 76. Não, ela ganhou o prêmio. Não, tá aqui, ó. Ela não, ganhou... eu tô falando, ela foi exibida no ano de 76. Isso. o mangá foi publicado em 75, em abril de 75. É da Kyoko Mizuki. Aí ela foi. O mangá saiu de abril de 75 até março de 79 em 9 volumes. E a série de televisão foi de 1º de outubro de 76 a 2 de fevereiro de 79, tendo um total de 115 episódios. Um abraço, Cavaleiros, temporada 1. Né? É. Era um tempo naquela época, quando o anime fazia sucesso, eles iam constantemente. Era como se fosse. Imagina aquelas novelas da Globo dos anos 80. Então, assim, era muito difícil. O custo de você fazer uma outra série, etc., era muito grande. Então, o risco era grande demais e o custo era muito alto. Então, eles reaproveitavam. Quando fazia sucesso, eles iam, né, esticando o anime o quanto podia. Então, abraço, realmente... Cavaleiros, que é esticado até hoje. Dragon Ball também. Ele é um clássico, é sensacional, assim como o Pinóquio, que não passou aqui, mas no caso ela Colones, aí o que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, mas o Candy não passou junto com o Speed Racer? Na verdade, mesma época. Mas então, ele mesma época, não foi? É. O que acontece é o seguinte, o que era mais próximo, talvez, de que talvez eu tenha, era o Pinóquio, que o pessoal do Sobrinhos do Ataíde tirava sarro do Pinóquio, do boneco de pau de óculos, que ele tirava sarro, era desse desenho do Pinóquio que ele tirava sarro. Então, e o modelo de episódico, eles eram episódios únicos, contando uma história, e claro, tinha um arco por trás, mas a ideia de episódios únicos. Por toda a história. Enfim, é uma série sensacional, basal. A outra série que ela cita, que é Rosa Adversários também, é outra que é muito falada. Rosa Adversários é lindo. É, eu, se eu não me engano, Rosa Adversários não é baseado na Guerra das Rosas. Não, é da França. É da França, né? Revolução Francesa. Revolução Francesa. Tipo, a história de Rosa de Versalhes é literalmente uma moça. Vamos ver se minha memória tá fresca com a Rosa de Versalhes. Uma família conhecida, nobre da época, tiveram um filho. Só que esse filho não era filho, era uma filha. Mas, na época, toda essa coisa de patriarcado, machismo, lá, nossa. Começaram a tratar Oscar, que é o nome da personagem principal, como homem desde o início. Só que foi vindo a Revolução Industrial. A Revolução Francesa. Nossa, onde eu fui? A Revolução Francesa. E com isso ela conheceu um homem chamado André, que era tipo companheiro, amigão dela. Só que a amizade foi florescendo para outros meios. E a coisa desandou, porque ela começou a ficar entre o que ela foi criada para ser e o que ela queria ser. Rosa Adversários é aquela história que é início, meio e fim, não tem para onde se esticar mais. Tudo bem que a autora começou a lançar guidance, pegando personagens da obra e contando histórias posteriores. Até porque o fim de Rosa Adversários é um fim complicado, é um fim tenso. Quem sabe um dia a gente traga pra cá, né? Mas, né? No Brasil, ó. No Brasil, os adversários são apenas em VHS direto. Ou seja, apenas quem tinha um videocassete, que podia ser um de quatro cabeças, né? Pra ter uma qualidade melhor no seu VHS, poderia assistir esse clássico da animação japonesa, esse clássico das histórias de mangá. E só agora, em 2019, começou a lançar o mangá. Diga-se de passagem, a capa que a JBC tá uma jossa. Mas estão lançando o mangá, eu estou muito feliz por isso. Ah, não fala assim da JBC, eles lançaram material de Sailor Moon aqui no Brasil. Não, primeiro, Sailor Moon, primeiro os 12 Tankobons, aí depois veio o Short Stories, que eu também tenho, que são dois volumes, são lindos. Inclusive, abraço Marcelo Del Greco e Cassius Medalar, que participaram de entrevistas aqui com a gente. Não, mas cara, o da JBC, a Salomon, lembro que na época, quando ainda nem se pensava em trazer, todo mundo ficou, tipo, agoniado. E eu ainda falei, meu sonho seria trazer a Sailor Moon naquele formato, que na verdade não é tanco, se não me engano, aquilo lá é o Bunkumbo do Sailor Moon. E eu sou apaixonada daquela coleção. Eu cheguei a ter a Sailor Moon completa, a Short Stories e Sailor V. Só que eu tive que vender por motivos de espaço na minha casa na época. Ainda vou recomprar. É lindo. Eu não tenho o que falar. Foi tudo republicado pela JBC. Sim, inclusive tem toda uma conversa sobre, porque a Naoko ela nunca deixou lançar Sailor Moon, porque na época dos meio tampos todo mundo era doido pra lançar, só que ela sempre foi muito enjoada. A gente vê pelo teor que ela é, as curiosidades dela. Então ela não queria que a obra dela fosse lançada em meios termos. Então, sim, quando a JBC foi lançar, já lançou logo o bichão grandão bonito e vai. Eu acho que assim, até uma das coisas interessantes de falar dela é que mais pra frente a gente vai ver aqui que ela, quando ela toma a lição, ela é muito dura nas decisões dela. Ela é. Mas assim, ela é. Digamos que ela tem razão, né, pô? É a obra dela, foi ela que escreveu. Ela que criou. Uhum. Sailor Moon é basicamente o filho mais notório da Naoko. E ela tem razão de querer publicar pelo mundo da melhor maneira possível. Exato. E é interessante, né? É diferente de muitos autores que meio que. Como é que fala? Tirou o leite que já não tinha pra ser tirado. Sailor Moon foi. Ah, é aquilo, acabou naquilo. Não tem mais, não vai ter mais. Já quiseram que ela lançasse. Já queriam que ela lançasse mais coisa lá? Não. É isso aqui, vocês vão trabalhar em cima disso aqui. Até pra lançar o Sailor Moon Crystal nos anos de, acho que é 2015, 2016. Não, 2014, 2015. Foi toda uma conversação da Toei com ela, porque ela também não tava querendo. Foi todo um jeito pra convencer ela, pra ela liberar. É. Que ela é bem metódica. Diferente do Togashi, de certa forma, ela é muito metódica. É, se você vê a Naoko como profissional e o Togashi como profissional, os dois são completos opostos. Uhum. Porque ela é aquela Caxias. Faz tudo certinho, redondinho, as obras dela são magníficas. Aí vem o Togashi, com aquele jeito largado, quase não termina as obras, mas o cara tem a cabeça foda. Mas posso falar uma coisa? E foi isso que aproximou eles, né? Porque justamente quando eles se conheceram... Vamos... Pera aí, vamos. Vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. A primeira obra dela, assim como muitos autores, isso nenhum autor fugiu dessa estigma, vamos dizer assim, que é o One Shot. Esse One Shot se chama Love Call. Ela ganhou uma vaga na Kodansha, que é uma das grandes empresas de editoras, na verdade, para lançar mangá. E mais tarde, ela veio a publicar suas outras obras ali. Se você pegar um pouquinho em questão, ela, aqui, deixa eu ver, 87, 20 anos, o primeiro trabalho a ser publicado por ela mesmo foi Kaiowa no Sugar, ou, do inglês, em uma tradução livre, basicamente, Meu Namorado Não Me Paparica. E foi bem quando ela tinha 17 anos, né? Sim, foram tirinhas que ela fez que foi o que ela inclusive ganhou alguns prêmios por esse trabalho. E aí depois, um pouco antes dela completar 20 anos, aí veio com o Love Call, que foi o primeiro one shot, que foi o que garantiu a vaga dela na Kodansha. Exato. Eu acabei pulando My Boyfriend is No Sugar por fator de como é que fala? Um pouco de dispersão minha aqui agora. Deixa eu comentar uma coisa rapidinho. O terceiro mangá que a Naoko tinha dito que foi a base pra ela, que é o Glass Mask, ele também é basal, embora nunca tenha vindo aqui pro Brasil. Ele é um daqueles tipo Harlock que é gravado até hoje. A última vez que refizeram o anime dessa série foi em 2005. Pra vocês terem ideia, então realmente é razoavelmente recente e ele continua na mídia porque realmente a história chama bem a atenção, tá? Porque é meio um fantasma da ópera pra mulher, né? Pelo que eu tô conseguindo dar uma olhada aqui. Assim. Uhum. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a trazer um pouco as obras dela ao longo do tempo, pra gente poder trazer um pouco do que aconteceu com ela, né? Nessa época, por exemplo, a primeira obra dela depois do Love Call, do One Shot, aí foi uma... Foi o primeiro seriado, a primeira obra seriada dela foi Chocolate Christmas, que foi publicada entre 87 e 88. Que inclusive foi volume único. Normalmente volumes únicos, se pegar em conta pelo que a Naoko lança, deve ser uns 4 ou 5 capítulos, e conta a história de uma garota que se apaixonou por um DJ no Natal. Na verdade, são 12 capítulos mais extra. Tem dois extras. Tem dois extras? Isso. Eu fui dar uma pesquisada aqui. É aquela coisa que supostamente deveria ser inocente. Porque é só uma... Mas no final das contas é bem massa. E o traço, dá pra perceber que tem um cuidado excepcional na hora do traço. E é muito expressivo. Que é um dos traços dela, né? Principais traços da Naoko. Uhum. Uma coisa também, eu tinha lido também que um resumo desses aí que era quase um quadrangular amoroso, né? Tipo, era um que amava o outro, mas que tinha outra, que tinha menos outro, e aí ficava... Quadrilha, né? A Naoko, ela curte fazer umas coisas bem nesse snipe malucão, assim, que é meio como se fosse uma coisa novelística, tipo, ó, ela gosta, ele também gosta, mas primeiro ele vai gostar de outra, aí vai meio que rodando aquilo. Aí você fica, no final das contas, você não sabe mais quem gosta de quem fica com quem, porque todo mundo já se gostou, já deixou de gostar. Ela teve uma fase de Sailor Moon que ela fez isso causar. Teve uma fase que ela fez umas pérolas assim. Aí no final era aquilo, né? É João que amava Maria, que amava Carla, que amava Antônio, que amava não sei o que, que amava não sei o que, que votou no Golden Shower. Tem que trazer isso pra cá, meu. Não, é só piada interna, corta. Pra quem não entendeu a referência, Quadrilha é um poeminha pequeno de Carlos Drummond de Andrade. Vamos elevar o nível dessa bagaça, né? Não, o depois Quadrilha, né? Tem que ter meu filme, o Quadrilha. Porém, é completo. Aí a gente tem a segunda obra seriada da nossa querida Naoko Takeuchi, né? Que é Maria. Isso. Que foi publicada entre 89 e 90, inclusive baseada em Dead Long Legs de John Webster. E ela também é um volume. Então, e eu fui agora pesquisar, porque eu fui me basear na minha cabeça, que não tá muito boa. Foram seis capítulos também. Agora eu só estou em dúvida se saiu o Boom Combo ou o Tan Combo. Eu vou torcer pra ser o Tan. Ela é uma história baseada no romance epistolar, que é baseada em cartas. Dead Long Legs, de Jean Webster. Uma curiosidade, ela foi lançada em uma versão de bolso. O pessoal lá no Japão costuma lançar, se não me engano, é o próprio Bunkoban, a versão de bolso mesmo. Que conta com a coautoria da amiga dela, Mary Koizumi. Pra vocês verem, a Naoko pode ser um pouco mais tímida, mas ela trazia os amigos pra trabalhar consigo. Uhum. Não era tão centralizada nesse caso, ela não dava a oportunidade de trabalhar com outros autores, certo? E tem mais uma coisa, ela é extremamente organizada. E vários mangakas, como não eram tão organizados quanto ela, ela acabava ajudando eles na organização. E aí ela... Togashi que o diga, né? Até hoje, né? É ela que meio que organiza aquela zona que ele apronta. Exatamente, e é o motivo de você ter Hunter vs Hunter ainda saindo, porque se fosse do Togashi ele já tinha parado e tinha entrado em outra série. Yu Yu Hakusho mandou lembração. Né? Então, Yu Yu Hakusho, se vocês lembram da roupa do Koema, quando ele participou do primeiro torneio das trevas, que foi aquela luta fatídica do Yusuke contra o Toguro, vocês vão ver Tuxedo Mask ele inteirinho. Uhum. Porque, cara, é assim, o marido é o Shonen Battle. Cara dura. Aí vem a Naoko, que também gosta de luta, mas ela consegue dar glamour a situação. É, mas assim, eu digo que as lutas da Naoko são mais inteligentes, não são porrada Sim. pura. São mais estratégicas. Tipo, tem luta, tem morte e tal, mas ela foi muito mais estratégia. E é bem divididozinho. Tem aquela galera que é mais estratégica, tipo a Mercury, aí vai pra mais estouradaça, que é meio que a areia misturada com a Júpiter, e vai indo. É, a Marte e a Júpiter são as duas mais porradeiras, inclusive, é meio que um contraste, porque normalmente a Miko, né, a sacerdotisa da história, é a areia, a Sailor Marte. Uhum. E ela é estourada até as horas. Talvez pelo elemento de Marte ser fogo, né? Deus da guerra não é à toa, né? Deus da guerra não é... Mas tem uma coisa, se você for ver uma coisa que eu achei muito legal. Ela pegou, tudo bem que a Sagi, né, a Serena, tem mais características da Naoko, mas ela colocou um pouco de característica dela em todos os personagens e características visíveis que você consegue perceber, tipo a Ferrari da Haruka, etc. Então, muitas das coisas, a Miko, né? Mas você percebe que, tipo, ó, ela deve ter passado poucas e boas lá com o Miko na vida dela, pra ter aquela raiva, aquela coisa interna tal. E, por exemplo, você percebe isso. São coisas assim, olha, isso aqui é da pessoa que escreveu, tem alma. Eles falam assim, aquilo lá tem alma, aquela dor, aquela raiva, aquela coisa tem algum fundamento que você consegue perceber pela obra. Bom, continuando aqui as obras da Naoko, The Cherry Project, publicado entre 90 e 91, com 3 voluminhos. Sim, e se não me engano foram 15 capítulos. E se a gente parar pra pensar agora um pouco, vocês repararam que a Naoko, ela é um volume, 3 volumes. Ela fica nisso, ela não sai desses números maiores, a gente só vai ver isso com o Sailor Moon. É, ela gosta de tudo muito fechadinho, bonitinho. E tem uma coisa, ela enche. Ela depois, depois de Sailor Moon, a gente vai ver isso em algumas obras, mas tem hora que ela enche o saco da obra. E isso é uma característica que ela tem parecida com o Togashi. Ele enche o saco assim, não quero mais esse universo. É, mas assim, diferente do Togashi, ela sabe finalizar uma obra, né? Pelo amor de Deus. É, ela não, tipo, impliquei, não quero, vai, foda-se. Ela pelo menos, tipo, não quero, fechei. Eu acho que Sailor Moon, acho que hoje em dia ela realmente tem isso de. Não quero mais mexer, não quero dar corda, porque eu fiz o que eu queria. Do início ao fim, eu fiz tudo o que eu queria até alcançar. Não mexo mais. Bom, o legal aqui de Cherry Project, voltando um pouquinho pra obra, foi você ver que é uma obra sobre uma menina que, por gostar de um cara, ela se colocou a patinar no gelo. Sim, pra como é que fala? Chamar a atenção, né? Pra quem queria uma referência de patinadores no gelo, que já passou por aqui, a gente pode citar o nosso episódio 59 sobre Yuri on Ice. Que é um anime relativamente mais, bem mais novo que Cherry Project, mas também fala de patinação, mas aí é no viés mais competitivo. Sim. Inclusive muito elogiado. Né? E aí, a gente tem, na sequência, Codename Sailor V. Oh. Então, Sailor V é o que eu chamo... Não existiu, porque normalmente autores lançam one-shots, que mais, ficam mais conhecidos como capítulo zero, né? Antes de iniciar uma obra. Sailor Moon não teve um capítulo zero. Teve, literalmente, uma obra de, se não me engano, 3 volumes, que foi, literalmente, um prequel pra Sailor Moon, que é focado totalmente na Sailor Venus, que é mostrando como ela se tornou a primeira Sailor a ser despertada, porque aí ficaria em cargo dela de procurar as demais Sailors. Sim, tanto que a gente fala do Artemis, né? O gato branco que começou a recrutar antes da Luna, que é a gata preta. Uhum. É porque parece que, se não me engano, na história ele veio... Porque Sailor Moon, gente, é assim, é uma história de tempo e espaço, viagem no tempo, que também é uma beleza. Parece que o Artemis veio antes, conseguiu encontrar a estrela de Vênus na... Ah, eu esqueci o nome dela. Aina, é Aina. É a Aina, me vê o nome em português, mas eu nem ia falar o nome em português. A Aina, e ele decidiu despertar ela. Aí, tipo, é bem o susto dela quando do nada aparece um gato branco e fala. Minako Aino. Isso. Aí aparece um gato branco falando pra ela, ó, você tem poderes. Tanto que o início de Sailor Moon, a Sailor V é uma grande inspiração até pra Usagi, porque é a heroína de roupa de marinheirinho que usa um óculos pra esconder a sua face. Aí, conforme as Sailors vão se juntando, ela abandona a alcunha de Sailor V e se torna Sailor Venus. Sim. É bem legal que isso daí, assim, tudo o que Sailor Moon se transformou depois já teve uma prévia em codename Sailor V. Dando só aquela complementada, por exemplo, Sailor V, ela foi iniciada em 1991 e Sailor Moon foi iniciada em 92. Porém, Sailor V foi só ser terminada em 97, meio que em paralelo junto com Sailor Moon. Sim, basicamente a gente tem a primeira e a principal correndo em histórias paralelas e concomitantes, eu diria. Uhum, até elas se juntarem totalmente dentro da história de Sailor Moon. A Naoko foi até inteligente de fazer, e ela conseguiu fazer muito bem. Porque normalmente um autor fazer duas obras em paralelo, assim, sendo que uma tá seguindo ainda pra o que vai começar na outra, tem que ter uma cabecinha boa. Definir esses pontos, ok. Agora, ir de modo coerente e que não perca o fio da meada. O fio da meada, e assim, fazer com que o leitor se prenda. Porque a maioria dos casos, você pode ver hoje em dia com Goblin Slayer, que tem a narrativa principal e tem o extra. Tem muita gente que prefere o extra, a história extra, porque tá melhor. Os spin-offs. Porque a história extra, até onde eu vi, acho que é o Year One, que é quando ele tá vindo a se tornar o Goblin Slayer que a gente conhece. Aí o pessoal tá pré... até porque, como é que fala, também é a cronologia. É tipo a cronologia zoada de Fate. Tem muita gente, como eu, que prefere ver Fate Zero. Tem uma cronologia de Fate? Tem. É porque assim, Fate é assim. Tem Fate Stay Night, que foi o primeiro que saiu, depois é o Fate Stay Night na Blade Works, aí depois é o Fate Zero. Originalmente a gente foi lá, Fate Zero primeiro. Não tô falando da cronologia de lançamento, tô falando da cronologia entre as histórias. Assim, aí tem uma cronologia assim. É Fate Zero, Fate Stay Night, aí começa a ter o Real Tanu, Live to Blade Works e os filmes de Heather's Field. Aí tem as demais, aí a tópica, extra, etc, aí já entra em pontos, porque se passa em universos paralelos, e aí isso teria que ser um outro podcast pra explicar. Podcast sobre a franquia de Fate, né? Exatamente. Abraço, Éder! Sailor V foram só 15 capítulos, e foi, o quê, 91, 6 anos sendo, se a gente for parar pra pensar, a Naoko tava lançando uns 2 capítulos por ano, por mês ou quase, pra poder... E aí você tem... os volumes de Sailor V, de Sailor Moon, que é a próxima obra, que dispensa apresentações, né? Pelo amor do Santo Cristo, a gente tá falando dessa obra o evento, o episódio inteiro. Uma das representantes da próxima Olimpíadas em 2020, né? É um dos animes representantes das Olimpíadas do Japão. Exato. E o mais legal é que a gente teve uma apresentação em 2016, teve uma apresentação especial em 2017, que foi da não sei se foi russa ou daquela região lá, Evgenia Medvedeva, uma coisa assim. Isso. Se não foi russa, deve ser lá para os lados... É russa, né? É russa, porque o nome... Né, o sobrenome russo, ele varia de acordo com o gênero. Então, Medvedev, é uma mulher Medvedeva. Entendi. Se conjuga o sobrenome da negada. Cara, aquela apresentação de patinação foi linda. Inclusive, link no post. Tipo, inclusive, muitos patinadores, porque acho que, se não me engano, é uma categoria livre ou algo assim, o patinador pode escolher alguma coisa que ele goste pra apresentar. Eu já vi apresentações que patinadores escolheram músicas do ABBA, inclusive, uma das minhas maiores paixões, Sailor Moon. Inclusive, um atual foi de JoJo's Bizarre Adventure, que foi um japonês, ele patinou ao som da OST de Diamonds Unbreakable. Quando eu tava pesquisando a pauta aqui pro episódio, Eu encontrei uma. Eu tava tentando achar as referências do Cherry Project, né? Aí eu acabei caindo num vídeo de vários patinadores profissionais fazendo a abertura do Yuri on Ice. Por exemplo, eles fazendo dentro, eles, como se fosse uma apresentação especial, fizeram a abertura do Yuri on Ice e eu consegui reconhecer alguns que estavam com a roupa exata das apresentações do Yuri on Ice. Dos personagens, né? É. Na verdade, Yuri Katsuki, né? É o personagem principal total, né? Inclusive, o Yuri on Ice, independente das vertentes que ele também aborda por baixo do competismo, da competição de patinação, muitos patinadores se sentiram representados, porque a série representou muito bem como é os fatores do competitivo, como também o que eles passam até chegar ali. Sim, sem dúvida, a gente fala muito nisso no nosso episódio 59. De novo, a referência é Jabá! Então, aí voltando então pra Sailor Moon. Então, Sailor Moon conta a história de Usagi, que é uma moça, que acho que, se não me engano, ela tem uns 16 ou 17 anos, ela é avoada, ela é sonsa, meu Deus, ela é sonsa demais, ela é muito sonsa. Estabanada ao extremo. Exato, aí você pergunta, como essa guria vira a Sailor Moon? Da forma mais inimaginável que você pensa, simplesmente um gato preto cai perto dela e começa a falar perto dela. Até chegar na casa dela. Até chegar na casa dela. E tipo, já existia a Sailor V. Né? Já existia a Sailor V, que a polícia queria pegar a Sailor V, mas a galera tava tipo, nossa, a heroína da cidade, do país, e nossa, como ela é foda, lá lá lá. E a Sailor Moon, nossa, eu agora tenho poder. Sim, então aquela transformação, aquele brilho, aquelas ondas, aquela lua. E é quando nasce o famoso bordão. Como é que é? Ah, eu esqueci. Eu te punirei em nome da lua. Em nome da lua. Aí ela cria esse jargão e vai. Tanto que a Sailor V na época se assusta com o fato de, poxa, outra. Aí entra os fatores pra quem vê Sailor V, que ela tá indo atrás das outras que estão despertando, etc e tal. Posso falar uma coisa? É assim, eu sei que a gente não falou dos dubladores, mas eu tenho um crush com a Kotono Mitsuishi. Não só por conta da Sailor Moon, por conta de outros trabalhos que ela fez. É, ela mora de pantufas no meu coração. Que lindo. E agora entendemos. Que bom. Essa é um dos dubladores que ele falou na abertura. O outro é Toru Furui. Ninguém mais, ninguém menos do que Seiya de Pegasus, tá? Né? E não, Seiya de Pegasus, a Moon Ray de Ganda e o Pirata do Espaço, o Groyzer X, ele também é o piloto do Groyzer X. Ele fez uma caralhada de animes que a gente ama, cara. Enfim, vamos lá. Olha, eu digo pra vocês, ouvintes, o que eu falo de Dragon Ball, o Bamotes vai falar de Mecha, velho. Se acostume. Ok, aí voltando. E Sailor Moon não é só essa abordagem das cinco guerreiras que protegem o universo e etc. Tem outras abordagens por baixo. Por quê? Porque a Naoko, ela gosta dessa tratativa. Você pega desde as primeiras obras dela, mesmo com pequenas situações bobas, tipo, ai, meu namorado não me paparica. Só que chega em Sailor Moon, ela já começa a trabalhar a importância da força feminina. Na época, nossa! Sim, além disso, né, senhor? O que acontece é que, assim, se você pegar Sailor Moon, ela aborda todos os tipos de relacionamento. Exato. Com a Usagi, a gente tem o relacionamento normal, cis, hétero, normativo e papapá, porque é ela e o Mamoru. Uhum. Aí você tem a Ami, que é a Sailor Mercury, e é aquela que não quer saber de relacionamento. É, se a gente for definir ela por alguma coisa, ela seria quase que... Assexuada. É, na verdade, ela tá, tipo, se ela pudesse casar, ela casava com os livros de medicina dela. Aí a gente vem pras famosas, as primas. Meu Deus! Não, mas até da gente chegar nelas, é até uma coisa interessante, porque assim, a sociedade japonesa, o tabu, a mulher tem que ser preparada para casar e virar dona de casa... ainda é muito forte hoje, em 2019. Tanto que essa vontade imagina de casar na época. E virar dona de casa é representada na Sailor Júpiter. Uhum. Exatamente. Tanto que ela é toda preocupada, porque ela é a mais alta das cinco. Ela é forte, se a gente pegar por força. Ela é a mais velha das cinco. Exato, ela é a mais forte. E ela tem toda essa coisa de, nossa, todas são delicadas, eu aqui meio que sou a Brutamontes. Entendeu? Aí tem esse fato que ela é a que mais sente um pouco peso do entorno de onde ela vive. Aí vem as famosas primas. E isso a gente tem que agradecer muito a dublagem inglesa que trouxe pro Brasil isso, que é a Haruka e Michiru. A Haruka, ela é mulher, mas ela transita. Ela é o que ela é na hora que ela quer. E tem toda uma explicação, se vocês... Ai, por que que ela... Não, tem toda uma explicação no mangá que a Naoko dá por conta do planeta dela, que é um planeta que é movido à água, que tem influência da água, que inclusive a Sailor Neptune, que é a Michiru, tem fortes influências em cima do planeta da Haruka. E as duas... Jura? E as duas estão na cara que são um casal. Óbvio que a Naoko, nossa, não pôs beijo nem nada. Mas você vê pela interação das duas e de como as duas sempre aparecem, que todo mundo fica, primeiro elas aparecem como estudantes de uma das principais e melhores escolas da cidade, onde a Ozaki vive, e depois começa a mostrar que elas têm uma vida juntas. Tanto que aí tem outra... Inclusive que servem como pai e mãe da Sailor Saturno. Que inclusive tem a Sailor Pluto como tia. Olha que família legal! Deixa eu comentar uma coisa. Inclusive, só uma curiosidade rápida. A Naoko, ela gosta de pôr elementos da vida pessoal dela dentro da obra. Como já foi citado anteriormente, os nomes dos pais dela e do irmão dela são colocados como os pais e o irmão da Ozaki. E inclusive o carro favorito dela, que é uma Ferrari F512M, é a Ferrari que sempre aparece a Haruka dirigindo, que é o carro favorito dela. Mas eu ia comentar isso também, mas eu ia comentar sobre o viés de que... sobre o olhar de que a Haruka, ela meio que simboliza a parte da Naoko que decide as coisas e toma controle da própria vida, né? Exato. Então, isso ela é bem representada, até por conta dessas questões de variação e tal, mas no sentido dela ser livre. Ela ser livre para fazer as coisas, e no caso ali que a gente ter vendo a história pessoal dela, de que ela sempre quis ser mangaká, o pai falou para ir fazer química, aí mesmo depois da química ela foi e virou mangaká, então você percebe que ela meio que brigou em casa para poder seguir sua própria história. Mas e... que ela se formou, ela basicamente não deixou de lado. E assim, eu sei que eu te cortei um pouquinho, senhor, mas assim, vamos parar de falar um pouco mais de Sailor Moon. Eu sei que é a maior obra da Naoko, mas a gente pretende fazer um episódiozinho especial de Sailor Moon, né? Então, vamos parar de queimar a pauta de um episódio futuro, né? Bom, próxima obra, Miss Rain. Ok. Que foi feita, inclusive, em concomitância com Sailor Moon, né? Ok, ela fez quantas obras ao mesmo tempo? Sailor V, Sailor Moon, foi Sailor Moon e Miss Rain. Aí depois na mesma... É basicamente ao mesmo tempo que você tinha Sailor V, Sailor Venus, Sailor V, Sailor Moon, você tinha Miss Rain, e mais pro final você tinha Prism Time, que é o próximo. E o Pequeno? Acho que Big Angels foi quando ela já finalizou tudo. Sim, porque ela já tinha terminado e foi onde ela quebrou, brigou com a Kodansha, justamente por isso, por ela ter opinião muito forte, né? E a Kodansha fez uma cagada monstruosa. Vambora. Então, vamos lá. Antes de citar Big Angels e a briga dela com a Kodansha, a gente cita que Miss Rain é basicamente uma coletânea. A gente cita aqui Miss Rain, né? Que é uma coletânea de 5 volumes com histórias diversas. Imagina assim, por exemplo, histórias curtinhas que são tomadas dentro dessa estrutura toda, né? E eles são encadernados, essas histórias curtinhas, tipo 4 ou 5 histórias curtinhas, dentro de um volume único. E aí tem 5 volumes dentro dessas histórias curtinhas, entendeu? Uhum. Tanto que a personagem principal do primeiro é chamada de Miss Rain, ou, em uma tradução livre Senhorita literal, Chuva. Senhorita Chuva. Um perdinho, perdinho, perdinho, no medo da chuva. Ah, não. Por dentro, por dentro eu estou cantando. Não, não, o que vocês queriam? Minha umbrella, ela, ela. Vocês estão querendo ferrar o editor? Desculpa, eu mal cheguei, já cheguei. Desculpa. Bom, vamos lá. A gente já segue aqui Prison Time. Basicamente, era do Prisma, né? Uhum. E é que, inclusive, na verdade, é uma coletânea que não que ela fez, mas foi uma coletânea de histórias do começo da carreira dela. Isso normalmente autores fazem mesmo. Eles pegam todas aquelas tirinhas, pequenas histórias que eles lançam e as editoras não davam uma foda, pega e lança num comemorativo ou alguma coisa de aniversário de trabalho. E foi nesse aqui que saiu o Love Call, né? Foi o relançamento do Love Call nesse Prison Time. Isso. Exato. E aí sim a gente vem com o Big Angels, de 97, final de todas as séries que ela tava mantendo ali ao mesmo tempo. Realize a história de... Que loucura. Claro que a gente já viu o Rama meio em Quarumiko, e que o cara cai numa fonte termal e vira uma menina. Nesse caso aqui, a gente tem Big Angels, que é a história de duas meninas, Pi e Ki, que são alienígenas, pra lutar se transformam em baratas. Eu não acredito. Não. Elas se beijando, elas se transformam em baratas. Pra voltar ao normal, elas precisavam beijar outras pessoas pra voltar ao normal. Ou seja, alguém, toda história, alguém tinha que beijar uma barata, duas baratas. Então, eu não conseguiria ler esse mangá sem ficar chutando muito. Então, nesse ponto é o contrário, viu, Bamondo? Elas beijam outras pessoas pra se transformar em baratas. E depois elas se beijam pra voltar ao normal. Pelo meu contrário. Deus, as baratas se beijam pra voltar ao normal. Barata. Porque, cara, se... Eu tinha lido o contrário, mas ok. Se as duas se beijassem, tipo, caramba, 97, eu podia ter colocado um beijo da Haruki da Michiro. Aí ela vai fazer, duas baratas, dois animais, nojento, se beijando. É, mas se você levar em consideração o beijo entre Pi e Ki, que são as personagens principais de Big Angels, é basicamente uma evolução do que a Naoko quis fazer com a Haruka e a Michiro, só que ela não fez por causa de algumas imposições da Kodansha. Da Kodansha. Inclusive, é aqui que a gente entra com o que o Bamondo ia falar. A Naoko saiu da Kodansha nessa época porque a Kodansha perdeu 7 páginas do original mandado pra eles. Que não, pelo visto, seria do último capítulo ou algo do tipo. Não, é porque basicamente assim, Big Angels entra naquela categoria das obras canceladas por algum motivo ocorrido com a editora. Por exemplo, X, do Clamp, foi cancelado por conta das próprias meninas que pararam a... Foi por causa da própria editora da Clamp, que não publicou mais por um motivo que eu não faço ideia qual seja. Tem um motivo, é porque X começou a bater muito com algumas coisas, porque X ele trabalha com o mundo, se não me engano, é um mundo pós-apocalíptico, indo pro apocalíptico, e ele tava sendo feito na transição de 1999 pra 2000. E foi Sim. um ano que teve muita treta, muita teoria conspiracional pelo mundo. Exato. E a galera... E, tipo, tinha coisas que elas estavam abordando de forma artística e a galera começou a tiltar muito, como se elas estivessem ou prevendo ou escrevendo o que ia acontecer. E como a galera é meio tiltadaça, preferiram... Porque, na verdade, não foi cancelado. Foi colocado em hiatus, que só Deus sabe quando que volta. Tanto que muita gente pede o retorno de X, só que o pessoal da campanha ainda fica meio... Eles fizeram o final. É claro que a Clamp faz aquilo lá, que eles reaproveitam as histórias e mudam finais, né? Ou seja, tem a série, tem o filme. Não, mas assim, série. Só se eles aproveitaram pra fazer o final de X e desfaz a Resurrect Chronicle. Não, não, o final de X não como mangá, como anime. Anime, filme, é, OVA, né? E ele teve duas OVA, séries. OVA, por favor, não. OVA. Meus OVA. OVA. Você meus tem um OVA. OVA. Que OVA é de peixe. Tudo bem. Minhas OVAs. Eu não acredito que eu ouvi isso. Ai, Jesus, eu tô ouvindo sangue. É porque assim, eu falo sempre OVA porque é uma sigla. Original Video Animation. Agora toda vez que eu falar ova na minha vida, eu vou lembrar do Jorge falando: é, não é ova, é ova de peixe. Pois é. Pois é. Então, não, não é gambiarra, é gambiarra. Não, não, não. O rapaz constrangido. Não, não, não. Jorge, você sabe que, por exemplo, gambiarra é uma sigla, é um acrônimo. E as pessoas chamam gambiarra. Bem, então, né? É, então, vamos ver. Então. É verdade, é verdade. Porque, claro, é, mas você. O que acontece, famoso? No caso de gambiarra, você não, não tinha palavra chamada gambiarra. No caso de ova, você tem um substantivo que é ligado às ovas de peixe. Né? Eu vou dar um jeito de enfiar uma piada de ova de peixe em algum anime que tem relação com Magikarp no Pokémon, cara. Tem até assim. Ah, mas isso você vai conseguir fácil. Continuando aqui, aí a Naoko, entre 97 e 98, ela teve um hiato. É, então, tem uma coisa aqui que a gente talvez vá. Se eu não me engano, é, ela conheceu o Togashi aqui em 94. Não, foi depois. Não, foi depois ainda? Não, mas eu tinha alguma coisa assim que eles. Se casaram. É, 99 foi quando eles se casaram. É, eles se conheceram em 94 e o início da relação deles foi uma relação de trabalho, que ela começou a ajudar muito o Togashi por essa capacidade que ela tem de organização. É, então, assim, não só para o Togashi, como para outros mangakas, ela sempre trabalhou na parte, na parte organizacional. Então, ela tinha, vamos falar assim, até por isso, talvez, muitas das histórias dela acabaram rápido. Porque o que acontece? Ela estava começando a criar uma história, não sei o quê, daqui a pouco tinha algum pepino, explodia alguma bomba com algum mangaka que ela ajudava, ela tinha que parar para poder ajudar essa pessoa aí a resolver os problemas. Então, o que acontece? Você vê que é muito quebradinho, ela não conseguia fazer uma história um pouco mais longa, porque ela precisava parar para assistir outra coisa, etc. E aí, tanto que é engraçado que depois do Peak Angels, que ela deu uma parada, porque ela ficou muito pé da vida com a Kodansha. Com toda a razão, né? Eu concordo. Tipo, você perder 7 páginas de um mangá que você vai. E levando em conta como é a rotina de um mangaka, é meio palhaçada, sabe? E não só isso. É totalmente, tá? E vocês até colocando, até tipo uma impressão, pra mim, pelo menos, de que pode ter sido até aquela perda intencional. Né? Porque a pessoa já tinha todo um conservadorismo na Kodansha com relação a vários temas. E aí, vamos falar assim, que o Kenji estava enfiando na ferida e talvez até por um... De propósito, né? É, pode ter sido. Mas aí ela ficou muito puta, saiu da Kodansha, brigada com os caras. E no ano seguinte, ela publicou com a Shueisha... Pela célula da Yongyu. A Yongyu, ela é uma das trocentas células que a Shueisha tem. Ela tem células para o pessoal que é shoujo, o pessoal que é shonen, o pessoal que é seinen. A Yongyu seria aquela coisa meio josei, indo pro shonen, mas com uma coisa bem mais pensada, comemorativa e etc. Isso. E aí, essas... Eu espero, sinceramente, que eu tô aqui. Teve alguma vez na minha vida que eu tava vendo alguma coisa na TV falando de mangá, etc. E falaram da Shueisha. E alguém falou assim: ah, tipo, Super Shueisha com o Brash Astral. Ultra Combo! tem coragem de replicar isso aí, Bambu? Não, cara, é porque vocês falando, me lembro isso imediatamente, viu? Sabe aquela coisa que você não consegue desouvir na sua vida? Tá tão... É, e obrigado. Agora você fez com que eu também não desouvisse isso. É, não, beleza. É tipo um pulo na sala, é pra compartilhar, né? Pode ver. Então, vamos lá. É, você não entendeu? Então eu vou fazer esse favor pra você e não vou trazer isso daí de novo. E eu não vou conseguir desouvir. Enfim, aí isso daqui são algumas tirinhas publicadas na Shueisha. É, o nome é Princess Naoko Takeuchi's Return to Society Punch. Basicamente, são tirinhas que ela conta pra a própria vida. É, e foram 4 volumes. Ela publicou até 2004 isso aí. É, mas lembra o seguinte, nesse período aí, ela se casou com, a gente tava conversando, casou com o Togashi em 99, em 2001 nasceu o filho deles, o primeiro filho deles. E aí, tipo, ela já ajudava o Togashi na organização das coisas dele. Tinha a empresa dela, se eu não me engano, foi nessa época que ela fundou a empresa para gerenciar as marcas. Ela ficou extremamente ocupada. E sem brincadeira, tudo que a gente lê e leu para construir a pauta, tipo, o Togashi é outro filho dela. Isso. Não, ela casou, ela teve filho com quase outro filho que ela cuida. É tipo, e agora vem a parte de defesa, entre aspas, do Togashi. O Togashi, ele é muito bugado em saúde. Parece que ele tem uma doença crônica na coluna. A gente zoa, tem um meme eterno de, ah, o Dragon Quest. Até porque ele é muito zoado da coluna. Chegou uma época durante o Yu Hakusho que ele literalmente fez Yu Hakusho deitado no chão. Porque ele não conseguia ficar sentado na cadeira desenhando, porque ele sentia muita dor. Então eu imagino como foi pra Naoko ter que cuidar de 2 filhos e de um marido que tem uma doença crônica na coluna e que é um mangaka. Não é fácil não, velho. E outra, ele quase foi pro saco, né, esses tempos. Então, realmente, teve que largar. Tem coisa que tem obras que você percebe que, olha, ela tá fazendo, mas na cabeça tem outro lugar. Né? Então, o nome da empresa em questão é chamada de Princess Naoko Planning. Ou com sigla PNP. Olha, ela também é craque em fazer sigla, hein? Puxa vida. Uhum. Bom, depois dessa questão das tirinhas que ela fazia com a Shueisha, aí em 99, pouco depois de casar com... Eu não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois de casar com o Togashi, ela voltou a publicar na Kodansha. Eu não sei o que, que a Kodansha conseguiu fazer pra Naoko voltar a publicar com eles. Possivelmente foi algum contrato, porque normalmente autores, quando eles ficam famosos por uma editora, eles assinam algum contrato referente a alguns anos, se não paga multa. Foi algo parecido que aconteceu com Kurumada no final de Silent Night Show, que foi uma obra depois de Saint Seiya, que ele deu uma treta com a Shonen Jump, saiu, aí tudo de CDZ que ele foi fazendo, ele foi lançando pela Champion Red. Só que a principal obra dele, que chamou Tokozaka, que ele começou lá na Jump, ele não conseguiu mover ela. Então ele teve que, pelo menos, essa obra terminar por lá e fazer por lá. Por conta do contrato que ele... É por conta do contrato que eles fazem. Então, possivelmente, ela quebrou o contrato por conta de Peak Angels. Aí ela ficou um tempo fora fazendo essa história meio que autobiográfica pela Young Yu. E depois voltou. Mas eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, não foi a mesma coisa desde o retorno dela. Não, ela... Um dos blogs que eu li falou que ela começou a tretar com o pessoal da Shueisha porque ele falou assim, poxa, vocês conseguem ser mais infantis que o pessoal da Kodansha, né, na visão da Naoko. Não sei se porque... Ela, enfim, estava mais acostumada com tratar com a pessoa da Kodansha ou, enfim, qualquer outra coisa. Mas a Shueisha, ela é um pouquinho mais infantil no quesito de tratativas mesmo, porque é a maior... A Shueisha, em si, ela é a maior editora de mangás do Japão. Então, além dela ser um pouco, como eu posso dizer, terrorista. Terrorista. Não é a Shueisha, eu diria a Toei mesmo. Não, é a Shueisha mesmo. A Shueisha, ela é a maior editora de mangás, então às vezes ela é muito terrorista em cima dos autores. Pra eles forçarem a barra. Tanto que eu adoro Bleach, mas Bleach virou a bola de neve enorme e desengonçada que virou, de tanto que ficaram em cima do Kubutichi. E assim foi com Saint Seiya, tanto que existe uma... Não é uma revista, é um tópico chamado Toque. Eu esqueci agora o significado das siglas. Mas é um... É como se fosse... Transtorno obsessivo. Não, não é transtorno, eu tenho toque, não é. É um... É uma parte da revista, todo lançamento semanal ou mensal da revista é lançada uma votação da obra que tá mais no auge. Outro significado, entende? Exato. Aí conforme vai caindo, decaindo a obra, os editores, o editor-chefe vai marcando em cima do autor pra poder ir. Com certeza, durante o mangá da Naoko dentro da Shonen Jump... Com certeza. Esses Naoki, Takeuchi, Return to Society Punch. Society Punch. É, falar só Society é massa. Agora me pôr pra falar Society Punch, eu me bagunço aí toda. Então fala assim. A Sociedade do Suco. Não, basicamente o retorno forçado à Sociedade da Princesa Naoko. Isso. Acabou o quê? Possivelmente ela começou a fazer, a galera toda ficou hypada. E foi chegando perto do final, não tava vendendo mais como a Xuxa queria, e começaram a ficar em cima da cabeça dela, e foi quando, tipo, nossa, vocês estão tudo sendo babaca pra caralho, hein? É bem isso. Então, fora. Enquanto você tá falando isso da Xuxa, desse jeito, não acredito. Que coisa Meu Deus. A Shueisha nem parece que deixa os autores enfiados dentro de um escritório escrevendo semanas a fio, e quando os coitados querem folga, não querem dar folga. Só dão folga pro Eiichiro Oda, porque o Eiichiro Oda é o Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece. Não, o Eiichiro Oda, ele é foda, cara, ele aguenta muito. É porque assim, o Eiichiro Oda, ele é uma espécie de, sei lá... Não, mas já foi revelado como é a rotina dele. Parece que ele vê os filhos dele umas duas ou três vezes ao ano. E ele tem algumas pausas programadas, porque ele é o topo da Shonen Jump atualmente, ele consegue. É tipo Togashi nesse quesito, mas pra ele pegar alguma pausa, alguma folga fora dessas programações, é só quando ele tá doente. E atualmente ele anda ficando um pouco adoentado vez ou outra mesmo. Mas também é um esforço massivo que ele anda fazendo, né? Você pega a rotina de um mangaka, uma rotina comum, os caras, tipo, a gente mal tem um mangá aqui pra ler pelos scanlators, que a gente tem, graças a Deus, o prazer de ler quando mal sai no Japão. Tipo, a gente recebeu aqui, o cara já tá, tipo, fazendo dois capítulos à frente. Quase. Pois é. Porque eles não param. É uma indústria muito maçante. Trazendo a volta da Naoko pra publicação lá na Kodansha, foi do Love Witch. Ou Rabu Witch. Realiza a cena. Uma garotinha recebe um frasco de perfume e depois ela se torna bruxa. Melhor forma de virar bruxa. Sim, quero também. Faço isso pra e aí, você tem uma side story chamada Sister Witch, que é uma série de poucos volumes. Ela só foi publicada em 2002. Deve ter uns dois ou três no máximo. Ah, deve ser, tipo, e aqui pra gente ela não é citada na cronologia oficial da Naoko. Então, possivelmente, ela foi lançada como um spin-off seguindo. Sim. Você tem a questão da última obra dela, que foi a última obra seriada dela, que foi Tokimeka. Foi publicado entre 2005 e 2006. Uhum. Que é quando Mimi... Uma jovem, ela tinha uma amiga chamada Hoshiko. Essa amiga, ela teve que estudar nos Estados Unidos e ela fez que Mimi a prometesse que elas seriam amigas para sempre. Olha o tipo de promessa, gente. E é aí que a treta começa. Aí aqui tá colocado que é a primeira obra de grande porte concluída desde o término de Sailor Moon. E, bem, é a primeira obra de grande porte, mas está em hiatus desde 2001. Eu acho que a Naoko aprendeu a magia com o marido. Brincadeira, gente. Ela terminou. Ela chegou a terminar? Então, o que acontece? Em 2001 foi a última obra dela, a seriada mais longa. É, e teve a questão daquelas tirinhas da Shueisha. Só que o hiato de produção dela tá desde 2000, foi de 2001 a 2005. Aí depois, no término de Tokimeka, ela tá em hiato até hoje, de 2006 até agora. E vale lembrar que nesse período que aconteceu, a saúde do Togashi piorou, e em 2009 ela teve o segundo filho do casal, então ela agora tem 3 pessoas basicamente para cuidar. É, o Togashi, ele continua trabalhando, né, mas daquele jeito, é a Naoko, ela ajuda muito, e eu, assim, olhando, lendo, a impressão que fica é de que possivelmente grande parte do que a gente vê de Hunter vs Hunter tem mão da Naoko mesmo na produção mesmo, não só como bastidores. Você ainda tem alguma dúvida do amor? Não, eu não tenho provas. É, como é que fala? A gente tem teorias, mas não temos provas, ó, é isso. Tipo assim, ó, tem o risco de giz no chão, mas não tem corpo. É bem isso. É, tem sangue, tem risco de giz no chão, mas cadê o corpo? Eu só falta isso. Inclusive, eu tenho uma teoria que se um dia o Togashi vier a morrer, o que eu não duvido, porque, meu Deus, aquele homem, pode ser que ela venha a terminar a obra dele, ou pelo menos conseguir alguém que emule o traço dele, o que não é muito difícil, pra poder concluir. Sim, o traço dela é muito difícil. Nossa, o traço dela é muito... Tipo, o traço dela é aquela... É, tipo, enquanto o Togashi é meio despachadão, ela é toda detalhada, tipo, do nada, no meio do volume. Olha que coisa detalhada e delicada que apareceu aqui, gente. É? Então acho que não dá. Com certeza ela já tem alguém que emule o traço do Togashi por causa do estúdio, né? Sim, mas eu já vi uma teoria, não foi nenhuma teoria, foi uma notícia que saiu, que parece que o Togashi já soltou que pretende já terminar Hunter x Hunter. Eu acho que ele já tá num ponto que ele quer terminar Hunter x Hunter e nem começar outra coisa, porque ele tá muito bugado da coluna, ele tá muito ruim. A gente não vê mais nada de zoeira quando fala de Dragon Quest, porque ele tá começando a ter algumas dores, alguns reatos fora desses prazos que a galera mais usa de meme pra zoar ele. Então, não tem mais a zoeira, né? Porque é saúde do Togashi. É, mas é aquilo. Muita gente não manja disso. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu tento disseminar o fato. Gente, Togashi tem uma doença crônica, tá? É isso, pronto. É assim, tá mais perto. O Togashi, por exemplo, vinha aparecer por conta de doença do que a gente completar lá o Game of Thrones, né? Porque é a mesma coisa que a gente fala do George R. R. Martin. Nossa, cara, toda vez que eles falam que o Martin tá naquela cabana dele no fim do mundo lá de neve dele, eu já fico, meu Deus, vocês vão morrer, ninguém viu, ninguém vê. Não, é tanto que ele ainda grava, o George Martin, ele escreve tudo num PC, é um PC velhinho, tipo um XT mesmo, que é um negócio bem velhinho, tem linha verde, e depois eles copiam, cara. Parece que ele manda por disquete ou pendrive pros caras ainda. Não, disquete. Disquete. Então, gente, muitos que vocês devem ouvir a gente, o que é disquete? Disquete é uma coisinha quadrada, fina, e se tiver 2 MB de memória é muito. Não chega a 2 MB. Muito. Não chega nem a 2 MB. Pra poder guardar as coisas. Então, gente, o JR Martin, ele não sabe o que é um pendrive de 1 GB. Ele sabe o que é um disquete de 1 MB. Meu Deus. Tem muita coisa mal escrita. Nossa, eu acho que o tanto que ele escreve não dá nenhum. Tipo, dá mais que 1 MB o tanto de palavra que ele me faz. Então, palavras diferentes. E sobre disquete vai estar no post pra vocês lerem. O legal é o sinal de salvar. É o sinal de salvar no Word. Né? Pronto. Mas assim, o que eu posso dizer é que assim, a gente conheceu o lado mangaka da Naoko. Agora a gente vai conhecer os outros lados da Naoko. Claro que ela é uma das pouquíssimas aparições que ela faz. Bom, a gente tem a última aparição dela, que foi foi levar meio que um esboço da Rainha Serenity pra Evgenia Medvedeva. Medvedeva. É a patinadora russa que fez a série de patinação com a OST da Sailor Moon. Uhum. E basicamente, ela também é muito fã de Sailor Moon. Uhum. Bom, aí a gente tem os outros trabalhos da Naoko, que ela trabalhou como ilustradora para a amiga dela, Mari Koizumi, entre os períodos de 97 a 99, talvez antes de casar com o Togashi, né? Tem o trabalho dela como escritora, que é Obonu Tobonu. Ilustrado pelo Togashi, que é um livro infantil. Que é o livro infantil escrito para o aniversário de seu filho. Filho dos dois, olha. Você imagina isso? Você ter um talento que é craft, né? Você fazer alguma coisa do it yourself, né? Pra alguém. Cara, eu que inveja. Você tipo, poder fazer velho, esse menino vai falar assim: olha, minha mãe e meu pai que fez, quem são? Naoko Takeuchi e o Michihiro Togashi. Cara, é do mesmo nível, sério mesmo. Nos Estados Unidos tem aquele negócio de falar com seu pai pra mostrar a profissão, né? Aí tem uma foto do Hatfield tocando guitarra junto com o filho. Aí eu falo, tá no mesmo nível, cara. É um negócio assim que são gênios, né? Fazendo alguma coisa pro filho. Caramba. É, aí também tem o outro lado, que tipo, os japoneses têm várias vertentes. E além de escritora, ilustradora. É que nem o filho da Luciana Gimenez. Ah, quem é meu pai? É só o vocalista da Aerosmith. Né? Não. Não, nossa. Ah, errei! Rolling Stone. Errei! Claro que essa parte eu vou cortar, né? Jorge, é só o famoso dinossauro, velho. É a pedra que rola. Cara, você confundiu o Mick Jagger com o Steve Tyler e reclama que eu chamo OVA de OVA? Não, OVA. Eu sou OVA, né? Não, OVA é do peixe. Nunca vou esquecer isso na minha vida. OVA é do peixe? Uma OVA. É o do. Bom, aqui no continuando aqui, além de ser ilustradora, mangaka, escritora, ela é compositora. Muitas das músicas da OST de Sailor Moon foi ela que compôs. E agora vamos parar pra pensar. Sailor Moon, se você parar, não tem muita letra, porque. Sailor Moon. Aí vem o coração. Cara, ela literalmente, pelo visto, compôs a. Ela compôs o som inteiro de Sailor Moon. Alguns nomes, tem um aqui que eu acho que é de Sailor Moon Crystal, Maboroshi no Ginzuisho, essa eu conheço. A Oshinjiteiro, eu acredito que vai estar os links na descrição do podcast. Na verdade, vocês vão estar ouvindo de fundo. Né? Shikara wa ACT. E a listagem toda também vai estar no post para poder facilitar a vida aqui do... E a maioria do pessoal, né? E a maioria de Sailor Moon. Temas de personagens como o Seiya de Sailor Moon, que é uma das Starlights. E a Sailor Starfighter. A da Sailor Mars. Aí já vem algumas outras que são de outras fases da Sailor Moon, como a Super S, Moon S. Mas a maioria é de Sailor Moon mesmo. Até porque eu acho que foi a obra dela, né? Que teve a maior animação. Que teve animação, na verdade. Pra você ver o tamanho disso. A animação ela conseguiu, desde o Chocolate, acho que já foi animado também. Mas, assim, em termos de repercussão, né, talvez. Porque, lembra, eu acho que o mais importante a gente lembrar é que, por exemplo, Sailor Moon é uma daquelas obras que ela extrapola o universo de quem gosta de anime mesmo e pega público geral. Então... Sim. Ela é a cara, ela estoura, não sei o quê. E você consegue fazer, tanto que ela representou uma das representantes do Japão na Olimpíada, por quê? Porque era uma embaixatriz, porque ela transcende, ela consegue ir para um, né, que nem aconteceu com a Eugênia Medvedeva, é de ser até tema de uma continuação do gelo. Parabéns, né? Você conseguiu falar sem engasgar. Parabéns. É que eu não, mas é que eu confundo ovo com OVA. Ovo com OVA. É, ele vai ficar no meu pé isso por muito tempo. Nós cuidaremos. Né? As primas também, sair um pouco da rotina da educação dos japoneses, isso chama um pouco mais a atenção, que sai um pouco do normal. Eu acho que combinou o seguinte, ela tem uma coisa de tratar de temas muito femininos, de tratar de várias facetas da feminilidade na obra dela, e que nem acho que foi a Sam que comentou, ela chegou no momento certo. Ela quebrou as barreiras, etc. Possivelmente, se você fizesse hoje uma obra muito parecida, como essa história já foi contada, não ia ter o mesmo impacto. Exato. Né? Além que Sailor Moon foi feito numa época, se você parar pra pegar Sailor Moon, as sagas inteiras de Sailor Moon Crystal e o mangá, o anime, ele é muito cansativo. Ele é muito aquela coisa de vamos aqui enrolar uns 5 episódios com um monte de monstro aleatório até acontecer o plot. 5 minutos pra me usei. Exato, é tipo isso. Aí, não, tanto que Sailor Moon teve Sailor Moon. Aí teve, aí teve a fase Stars, a fase R e a fase S. E a fase S. Eu parei uma vez pra rever tudo. Eu cheguei no final, eu já tava sem paciência. Porque a coisa só foi engatar quando entrou na fase S. Eu já tava, pelo amor de Deus, para com essa. Quase que eu tô fazendo referência a uma monologia assim, né? Repara com essa porra! Aí foi que chegou no final. Mas o anime é cansativo. Trazendo os arcos. Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S e Sailor Moon Sailor Stars. Isso. Eu nunca sei. Eu conheço os arcos na base do mangá, que é a Sailor Moon normal. Aí teve a atual no anime, aí tem a Infinity. A Infinity, se não me engano, é o arco final, que é quando a desgraceira acontece com a galáxia. É. Tipo, nossa, mas eu sei que esse canal, vamos alongar. Mas de todos os animes mais famosos, eu acho que assim, o que mais chamou a atenção foi o dela da época. Dessa época de 25, de 20 anos atrás, assim, que realmente colocou as mulheres em destaque, que as mulheres no fundo estão sempre atrás de algum homem que vai defender. Acho que isso foi o principal que chamou a atenção. Não, com certeza, mas eu acho que assim, e por que ela foi tão... Pelo fato dela embarcar em cada tipo de relacionamento, né? Desde a pessoa que tem um relacionamento cis-hétero, etc., até a pessoa que não quer ter relacionamento, até a pessoa que transita, etc., eu acho que você pegar esse tipo de coisa e... Claro, tem várias outras nuances, isso é só o que a gente consegue ver aqui nas primeiras camadas. Isso chama, isso atendeu qualquer uma pessoa com um pouco mais de sensibilidade que visse, ia se sentir de alguma forma representado naquela cena de Sailor Moon, né? Até nos vilões em alguns casos. Então, claro, eu falo que eu não lembro quem foi a pessoa que falou isso, mas tipo que é a tendência do final dos 70, dos anos 80 de anime, era ser meio Jambo Ruivão, né? É aquele negócio, 5 minutos pra falar do último episódio, aí ele fala 2 minutos do que acontece nesse episódio, e mais 5 minutos pra falar do próximo episódio. Então, que era aquela questão, porque a animação era muito cara, então eles ficavam reaproveitando o frame a torto direito. Nossa, os frames de transformação. Como eu cansei de ver aqueles frames iniciais de transformação. E a gente via morrendo de felicidade, né? Tipo, era uma coisa tipo... Era tipo Super Sentai quando você formava o Megazord, né? Não, era tipo isso. Tipo, nossa, olha lá, ela vai transformar. Aí tipo, depois da 50ª vez, porra, não vai mudar não? Que aí vem as outras fases, ganhou um laço, ganhou mais vida. E assim foi indo. Bom, olha só! Né? Bom, o que a gente pode trazer é que Sailor Moon, como foi dito antes, teve um impacto gigantesco no Brasil, junto com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Uma questão é que Sailor Moon teve um impacto tão grande nos brasileiros que teve um fã-clube chamado de SOS Sailor Moon. Nossa, clássico. Que, assim, as meninas brigavam diariamente com todas, eu não digo uma nem duas, todas as editoras pra trazer o lugar de Sailor Moon. Era tanto... quase isso mesmo. E aí, o que acontece? Quando completou o aniversário de 25 anos da série, a JBC conseguiu falar com a Kodansha, falar com a Naoko e trouxe o mangá e conseguiu trazer o mangá pro Brasil. Mel, eu nunca vi um carnaval tão fora de época quanto foi a comemoração das meninas do SOS Sailor Moon quando a JBC anunciou a publicação do Sailor Moon. Cara, foi muito bom. Tipo, eu acompanho o SS Sailor Moon há anos. E na época elas já faziam alguns trabalhos com traduções dos musicais. Inclusive, eu conheço os musicais da época que ainda nem era da Takarazuka. É? E tipo, cara, quando saiu, foi um auê. Que todo mundo, ai meu Deus do céu! Aí começou as teorias de qual versão. Aí veio que é a versão do Kamba. Aí foi o Carnaval 2.0. É? Tipo, foi o ganho. Porque foi anos atrás disso, anos de discussão, pra poder também convencer a Naoko. E o legal, assim, sabe o que é legal? A JBC, quando foi fazer a republicação da obra, aquela de 12 volumes, toda luxuosa, os Caramba 4, eles fizeram, lá no canal deles do YouTube, o que eles chamam de Diário Sailor Moon. Basicamente, tudo que eles passaram para convencer a Naoko de fazer um material de mais de luxo, para poder trazer pro Brasil, que o Brasil ia vender bem, que era cheio de fãs de Sailor Moon. E aí foi assim, quando eles publicaram, eu lembro quando eles lançaram em um evento de anime, que eu tava lá cobrindo, inclusive, mano, sabe o que é o povo fazer festa de você fazer tremer um auditório? Imagina. Sem mentira nenhuma. Cara, é aquilo. Foi um ganho pra uma geração. Porque em uma geração que Sailor Moon conviveu com dois grandes, que também são Saint Seiya e Cavaleiros, pra depois de anos ser lançado, sendo que desde aquela época pra cá, CDZ e Cavaleiros já tiveram umas quase quatro versões de sua obra original. É, umas trocentas, né? É, a gente já entra agora nas nossas considerações finais a respeito dessa mangaka que foi o alimento da infância de muita gente. Eu vou, primeiro de tudo, pedir a opinião da pessoa que mais ficou quieta nesse episódio. Meu anjo, por favor, fala alguma coisa. Peço desculpa, eu gosto muito, mas não sou tão informado como vocês. Eu acho que respeito a decisão dela de talvez ficar mais reclusa sobre mais assuntos. Eu acho que merece um tô rica, né, agora, porque ela provavelmente necessita mais de tanto da prioridade. E vamos aguardar o que vai acontecer. Mais nada de ver. Quem sabe em 2020 ela não lança mais alguma coisa, né? Pô. Sr. Sara, por favor. Que sim, né? Ok. Nossa, eu falei pra caramba nesse podcast de estreia. Ué? Né? Então, cara, Naoko Takeuchi, ela é uma das principais autoras de mangás da atualidade. Eu colocaria ela no mesmo patamar que as meninas da Clamp. Sim. Porque, e ainda demora, cara, menos. Né, tipo, a Clamp é a Clamp. É, como é que fala? O nome precede. Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi também. Exato. E num mercado onde muitas mulheres são conhecidas pelos seus mangás de gênero yaoi, porque muitas autoras conhecidas são dessa área, Naoko Takeuchi e as meninas da Clamp, elas conseguiram se sobressair no mercado shonen, barra shoujo, de forma que são conhecidas pra caramba, até mais das pessoas que, ela usar, que elas usaram de inspiração. Sim. Entendi. E o que a Naoko trabalhou durante os anos, todos os aspectos que ela trabalhou, mesmo com as limitações da época e de pessoas, ela trabalhou de forma delicada, de forma a ser tratada, e que no futuro foram reconhecidos. Então ela é uma autora que merece muitos parabéns por tudo que ela fez. E merece ser reconhecida daqui pra frente e ser colocada realmente no patamar de mangakas renomadas por vários e vários anos. Pelo menos na galeria Anime Sphere ela já tá com um lugar de destaque assegurado, sem dúvida. Ô? Eu acho que ela nunca será esquecida. Nunca. Sem certeza. Esquecimento nunca mais. Então, falando como o colega já citou antes, que essa diferença de geração, no caso, eu vim de uma geração completamente diferente da de vocês. Eu peguei o bonde andando, não tive acesso a essa evolução da Naoko, essas obras anteriores, vim ter contato há muito pouco tempo. O próprio Sailor Moon, eu acompanhei um ou outro mangá, mas não a obra por completo. Depois de hoje, com certeza, eu vou correr para poder acompanhar e ter uma noção melhor de quem ela é no mundo dos mangás. E voltando ao ponto que a gente comentou da importância do momento em que esse tema de a mulher à frente, a menina em si à frente, entrou aqui no Brasil. Porque enquanto os cavaleiros, enquanto o Yu Yu Hakusho enaltece o ego masculino, essa coisa da luta, de demonstrar força, etc., Sailor Moon veio como demonstrar a força da menina, a força da mulher. Isso foi, encorajou muita gente aqui no Brasil, e sem contar todas as que ela teve contato, e que provavelmente vai repercutir nas próximas gerações, com certeza. Eu vou sempre passar à frente, sempre recomendar Sailor Moon, com certeza. E fiquei muito feliz de poder ter esse contato com a história dela. Eu, pra ser sincera, não sabia da relação dela com o marido dela. Não sabia que era marido dela. E sim, Sara, eu xinguei pelos hiatos gigantescos. Porque eu não sabia que o coitado tava doente. Quem eu nunca xingou? Aí que tá. Aí que tá. Quem nunca xingou Yoshihiro Togashi? Quem nunca irá xingar Yoshihiro Togashi? Bom. Eu, mas é mais difícil obter informações assim, atualizadas dele. Eu mesmo, como estou aqui iniciando com vocês, eu achei uma dificuldade muito grande de conseguir informações. Aí fica difícil também para todos saberem, né? Mas aí a gente traz uma pessoa que já sabia bastante da informação, né, senhor? Graças a Deus. Mas enfim, é isso aí. Pamondes, opinião. Cara, que eu tava conversando aqui no começo, pra mim ela é com certeza a mangaka mais famosa no ocidente, né, superando a Rumiko Takahashi, superando as meninas da Clamp. Claro, a gente que você comentou não lembro agora quem falou do Jirou Yayoi, a própria Clamp começou fazendo o Yayoi de Saint Seiya, né, e Capitã Tsubasa. Então, você vê como que ela veio de um lado completamente diferente, né? Não começou assim, conseguiu se mostrar, conseguiu se colocar no mercado. Ela é respeitadíssima até hoje. Claro, com todos os problemas de saúde na família que ela tem, ela muito possivelmente está muito ocupada até para fazer alguma outra coisa, né? Tem filhos pequenos, tem filho adolescente, tem um marido doente, quer dizer, ela é gestora de muita coisa. Fico muito contente de falar dela, porque a gente sabe, né, quanto que a representatividade hoje, ela faz muito... ela é perseguida, mas naquela época... Eu estava pensando aqui, desculpa de interromper de novo, Eu fico pensando aqui, o que seria Sailor Moon se ele fosse publicado pela primeira vez hoje? Ele muda a representatividade feminina que tá em foca. Não, mas eu acho que não seria o mesmo impacto por um único motivo. É, hoje... Não, eu tô falando do mundo, não. O que eu tô pensando assim, Ramon, desculpa, eu sei que não teria o mesmo impacto. Mas o que eu tô querendo dizer é... Como seria essa obra? Tipo, ela seria muito mais explícita. Ah, sim. É, mas... quer ver uma coisa? É, exemplo. Várias obras atuais... várias obras atuais que a gente acompanha, elas foram baseadas, de alguma forma, as personagens foram baseadas nesse livro. Eu lembro que teve um... Das coisas que a gente foi ver por pauta e acabou não ficando, eu lembro que tem coisa em Kill la Kill, várias personagens femininas, que, pegou tal personalidade, pegou tal coisa, reutilizaram. Tem umas que são, assim, aquelas situações de que tem que ser homenagem. Se não for homenagem, é plágio. Né? Realmente, vários personagens de Sailor Moon. Por quê? Porque várias dessas, ela influenciou a geração atual de mangakas que tá no auge. Ela influenciou muito. Então, várias dessas coisas, desses assuntos que ela tratou lá, estão sendo tratados de alguma forma nos mangás atuais. Então, realmente, ela mudou. Talvez, se não tivesse sido ela, ia demorar um pouco mais, demorar 4 anos, coisa, talvez se alguém ainda tem umas 10 dessas, e talvez a gente tivesse... E ter a coragem, de fazer. Exatamente. Ela bateu de frente com muita gente pra poder fazer algumas coisas de Sailor Moon. E diferente da Camp, porque a Camp às vezes metia a louca demais, ela deixava bem escancarado relacionamentos homossexuais dentro das obras. A Naoko ainda tipo, olha gente, as duas moram juntas. Olha, tem umas conversas aqui maliciosas. Entenda o que você quiser. Exato. Peguem no alto. Aí vem o... Eu estou falando, as duas moram juntas, tá. Aí vem o povo do céu, ah, são primas. Não, cara. Bom, gente, então a gente fecha aqui. Primeiro de tudo, eu agradeço a todos, nós da equipe, agradecemos a todas vocês que vieram como convidados, convidadas. Sr. Sara, seja muito bem-vinda à equipe novamente. Muito obrigada. Niméria, Sam, muito obrigado por ter participado com a gente. Meu anjo, te agradeço muito. Ok, rapidinho, já deram data de estreia pro negócio do Cavaleiros. 19 de julho, Jesus. Julho, né? Uhum. É, vamos ver o que, será, né? Enfim. Bom, hora do jabá. Ramondes, fala um pouquinho lá do confiante que tá em ato, né? Ufa. Ó, se você quiser falar aí de... Bom, primeiro de tudo, se você é podcaster, que você tem tudo aí do outro lado, você é podcaster, está com dificuldades aí no seu feed ou no seu site em WordPress, tem um perfil no Twitter que eu mantenho, que é o PodAjudaWP. PodAjudaWP. Que você pode ir lá, consulta, é um trabalho que eu faço aí voluntário para a Podosfera. E ultimamente o pessoal está precisando. Ah, podcast precisa de ajuda, não sei o quê. Não tem mimimi. Chegou lá, precisa de ajuda, dá um toque, a gente ajuda aí, o teu podcast está no ar. Eu recebi essa ajuda. Em segundo lugar, aí, o confiante, claro, tá voltando, então, dando um jeito de voltar com um conteúdo muito relevante aí para vocês, na parte de gestão e empreendedorismo. E, além de tudo, se você quiser mudar, se você é fã de Slam Dunk, ou então de outros animes aí de basquete, pode acompanhar também lá o podcast Big Tree, que tem lá... episódios regulares sobre a NBA. E aí você procura lá, estamos aí em todos os agregadores Big Tree BR, e também no Twitter, Instagram, etc. Quem sabe abraço. A gente não faz um crossover? Quem sabe a gente não faz um crossover com eles quando for falar de Spokon ou mesmo de Slam Dunk? Quem sabe? Ele já está convidado. Né? Sr. Sara, além agora do Anime Sphere, traz um pouco pra gente aí, além do que você faz aí na Podosfera. Ok, na Podosfera eu também faço parte do HunterCast, juntamente com o Koalas e os meninos. Também tem o Mangake, que é um projeto que foi criado juntamente com o Koalas, que vai retornar. Nesse cast em específico, eu sou a host, e a gente fala sobre mangás e HQs, entrando em vários ambientes. E também tem o JojoCast, que é sobre o universo de JoJo's Bizarre Adventure. E isso na muito pod... me interessa. Né? E referente à podosfera, é nesses três âmbitos, é agora o Anime Sphere. Nimeria-san, você tem alguma coisa que você faça na internet pra poder passar pra gente? Não. Sou só uma mera ouvinte. Não, e pra gente você também é muito importante. Se vocês quiserem encontrar a Nimeria-san, é só dar um pulo lá no nosso grupo de ouvintes do Anime Sphere, assim como a excelentíssima primeira dama dessa porra toda aqui. Mas eu tenho Instagram. Ela tem o Instagram dela, se não me engano, Geisa Viana SP, não é? Geisa SP Viana. Isso, tá vendo? Eu só inverti. Mas ela tem o Instagram dela, ela faz as coisas pra gente. Lá vai ter mais postagens só de horta orgânica. E de RPG também, né? Ah, muito. Bastante. Bom, pra quem quiser continuar acompanhando a gente, é só acessar o site www.animesphere.com.br. Você que tá lá no Facebook, só procurar a gente lá como animesphere.podcast. Você que tá no Twitter, é só procurar por ff_animesphere. Algumas postagens do próprio Animesphere está no meu perfil pessoal do Instagram, que é o George_FireFalcon. E para você que quer mandar um e-mailzinho pra gente, contato@animesphere.com.br. Esse é o nosso... inclusive, você que tem aparelhos da Apple, pode buscar a gente lá no aplicativo padrão de podcasts do iTunes, que você acha facilmente. Você também que está com o aplicativo do Spotify, você também vai conseguir achar a gente lá na área de podcasts. Fora outros agregadores que você tem aí como ouvindo podcast e o YouTuner, você acha eles fácil. Você acha a gente fácil lá. Beleza? Então, de resto, nós só temos a agradecer a todos vocês por nos ouvir até aqui. Que isso vai dar trabalho pra editar para caramba. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até. Tchau. Ova, não é ova. Não, ova é de peixe. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @ O Podcast é Delas. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.